Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Alan Polar, Guizão e Oliver Pérez. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, à 90ª edição do Nerdrops. E nessa edição, conto com os convidados... Carlos Tourinho. Opa! E Pablo, bardo nerd. E aí, beleza? É que fique claro que ele não é um bardo que é nerd, né? É bardo nerd mesmo, birita, filho. É dono, proprietário. Eu mando naquela porra. Sem mais delongas, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Nerd Mail. E é isso aí, vamos para a nossa 89ª leitura de e-mails aqui no Nerdrops. 88ª, né? Porque eu acho que ficou um programa sem leitura. Mas... algumas, né? Eu acho que um pouco menos, né? Um pouco menos, mas enfim. Estamos chegando no mesmo número de cast, tá bom. E é isso aí, tô aqui com o meu camarada Guilherme Baldi, ou mais conhecido como Guizão. Bom, recadinho de sempre, Rádio Animix, todas as terça-feiras, 16 horas, você pode conferir o Nerdrops lá, junto com uma batelada de conteúdo de cultura japonesa, anime, mangá, música, afins, confira lá, radioanimix.com.br. E também tem a promoção da nossa loja nerd, né? Da nossa não, né? Do loja nerd do Pablo Sica. Que deixou de vender extrato de tomate pra abrir uma loja nerd. A loja é dele, tá? Mas o nosso parceiro aqui. E ele vai sortear, não se esqueçam, uma placa de Don't Feed the Trolls pra quem ganhar. E olha, semana que vem já sai o resultado, hein? Acabou a lambuja. Deu uma semana de lambuja pra vocês, porque não teve o cast, mas essa semana de lambuja, ó, acabou, hein? O que você tem que fazer? Você tem que dar o RT no post desse Nerdrops de novo e seguir a Nerd Loja, @nerdloja, não se esqueça, essa semana ainda já sai o resultado, semana que vem já temos o ganhador, ok? Não se esqueçam. E acessem lá, www.lojanerd.com. Cara, muito produto fera, muitas plaquinhas animais, eu ainda uso a minha até hoje, do Kratos que eu ganhei. Eu colei a minha do Watchmen no desk. No desk não, no notebook. Bom, é isso aí, sem, né, vamos ser sucintos nos recados, já vamos direto pro e-mail. Nosso primeiro e-mail é o coterrâneo do Guizão, o Rogério Gelonese, lá de Bauru, 25 anos. Ele tá comentando aqui, ele tá dando uma sugestão de ideia pra Marvel. Ah, tá, ele contou uma ideia pra gente aqui, então ele falou aqui, imagine o mundo da Marvel, ele tá falando a respeito do MMO, né, no caso da Marvel. Imagine o mundo da Marvel em que os personagens principais sejam NPCs e você monta seu personagem e evolui ele no estilo de prototype, escolhendo quais poderes, a evolução dos mesmos e vários ao mesmo tempo, etc. No bom estilo GURPSupers de ser. Eu acho que ficaria muito mais interessante em todos os aspectos. No mais, um grande abraço à equipe, bem-vindos de volta. Muito obrigado, meu querido Roger. E eu acho que ele vai ser assim, viu, cara? Cara, uma ideia legal, assim. Né? Gostei também. Eu acho que ele vai ser assim. O correto seria se ele fosse assim, na verdade, né? É, mais adequado. Você, tipo, tá jogando e tal, você monta o seu personagem e tal, faz suas missões e enquanto isso, né, passa no fundo lá o Homem-Aranha, né, o Capitão América correndo na rua eventualmente, coisa do tipo, né? É, legal também, outra, nem que tenham poderes que te deixem parecido, né? Assim, por exemplo, você pode ter o poder de soltar uma teia, soltar alguma coisa que é igual a do Homem-Aranha, assim, ou até misturar poderes, né, cara? Pois é. Mas não necessariamente ser o herói. É porque tem alguns jogos, por exemplo, que você tem um recurso, por exemplo, deixa eu ver, Mortal Kombat, né? Não é bem esse que eu queria lembrar, mas enfim. O Shang Tsung, né? Ele consegue se transformar em qualquer personagem, né? Então você consegue usar todos os poderes de todos os personagens, né? Então, quer dizer, eu acho assim, possível nesse MMO, durante a confecção do seu personagem, você poder escolher, né? Obviamente não vai colocar todos, né? Tem que ter um limite, porra. Mas enfim, você escolher quais habilidades e poderes do seu super-herói. Até aí acho interessante e que eles existam realmente no ambiente, né? No caso, sei lá, força do soro do super-soldado ou da mutação do Homem-Aranha e tal. Coisas do tipo, entendeu? Você pode montar, pode fazer variações intermináveis, né? Com todos os poderes dos personagens da Marvel. Aí também é legal. Essa, acho que é até aceitável. Ia ser caprichado. E o próximo e-mail é do Diego Santos, nosso ouvinte milionário, filho do senhor Abravanel. Ele começa o seguinte: quanto mais coisa sai sobre Lanterna Verde, mais eu fico em dúvida de como será esse filme. Pelo menos as artes dos pôsteres estão interessantes. Os personagens como Kilowog e Tomahé, quem batizou ele foi o mesmo brasileiro que batizou o Conde Dooku e o Mestre Cifu Dias em Star Wars. Estão legais nas imagens paradas, vamos ver se ficam bem no filme. E ele diz também que não conseguiu enxergar o Hal Jordan no Ryan Reynolds, né? Então, cara, esse daí que ele falou realmente tem... faz nexo, né? Todo o pôster do Lanterna Verde, cara, é algo magnífico, né? Você pode ver que toda vez que ele aparece na vitrine do Nerdrops, cara, a vitrine fica fera, né? Sem exceção. Fica mesmo. Mas o problema do Lanterna Verde, eu não vejo, assim, que a gente comentou o fato do filme ser ruim ou não. O que tá comprometendo pra gente, pelo menos na minha impressão, é aquele excesso de CGI. Mas é uma coisa meio ingrata, porque o Lanterna Verde sempre nos quadrinhos foi aquele personagem de abrangência cósmica, vamos dizer assim, né? Ele não tem inimigos comuns, ele não tem um universo comum pra interagir, né? Então, porra, você vai adaptar isso pro cinema, você é obrigado a utilizar o melhor recurso, a melhor ferramenta possível pra transformar numa peça rara do cinema aí, entendeu? Então, a única coisa, assim, que incomoda a gente, pelo fato da gente já tá, assim, meio bombardeado, né, com toda essa cultura CGI em cima da gente, é isso, cara, não é nem por fato da história, não é pelo fato dele ser o máscara da DC, de conseguir formar qualquer coisa com o anel, isso daí não vai incomodar a gente, porque até aí tá sendo bem fiel com os quadrinhos, né, mas o que infelizmente que vai comprometer o filme, digo sem isso, é a parte CGI que a gente já cansou. É, vamos ver como é que se fica bem natural, né, cara, porque tá na hora de tratar bem essa parte, ainda mais quando você quer fazer um filme inteiro em CGI, né, cara, mas... Então, que é justamente a premissa do Lanterna Verde, né, quando a gente tá vendo, assim, algum filme que usa pra contar a história, né, usa essa ferramenta pra ajudar a contar a história e tal, como foi o Thor, compor o cenário, uma coisa assim. Isso, né? Isso, ou coisa, às vezes, que passa despercebido, mas estão lá, ok, cara, mas hoje o pessoal usou CGI pra qualquer coisa, cara, tá usando, entendeu? Faltou ator, tá colocando ator lá em CGI, velho, não interessa. E é mais fácil até, né, cara, se você for ver na produção de cinema, porque o que você precisa pra fazer um mundo gigantesco? Você precisa de um estúdio, cara, e um monte de painel. Exatamente. Sabe? Fica... Facilita muito, assim, a vida. Diminui custos, né, cara? Pô, diminui muito o custo, né? Imagina o Senhor dos Anéis feito na época de Ben-Hur, por exemplo. Pois é, imagina ter que ser feito, ou, por exemplo, todas as cenas teriam que ser gravadas na Nova Zelândia. Todas não, elas. Não, sem mencionar o fato que eu brinquei agora com Ben-Hur, mas até Ben-Hur usou aquele... cenário. Ele montou pinturas, né, junto com ângulos de câmeras e tal, pra fazer que a coisa parecesse maior. Então, quer dizer, se desde 59 a coisa tá assim, né, imagina hoje. Mas falando em CGI, continua aí, vai falar de Transformers. Que quase não tem CGI nesse. Ele achou o trailer interessante, algumas porradarias e tal, só que ele viu o problema de vários Transformers, ele achava legal na série, agora de saber assim qual Transformer virava tal veículo e tal. Agora, o segundo filme já tinha sido demais pro gosto dele. Nesse terceiro, parece que haverá um exército gigantesco, ou seja, vão aparecer inimigos que virarão sucata no instante seguinte. Preferia que a abordagem do filme fosse um pouco diferente. Bom, vamos guardar pra ver. O Soundwave, por exemplo, no segundo filme Transformers, né, ele virou um satélite que lança o tigre lá, né, aquele robô felino e tal, e enquanto na série animada G1, por exemplo, ele era um toca-fita, e a fita Nossa. Virava o tigre lá, a pantera, no caso, né, sei lá. Nossa, desdobrava, hein? Isso, bastante. Esse negócio de vazamento do roteiro dos Vingadores, só tem uma coisa a dizer, viral pra divulgar Thor e Capitão América. Como se precisasse, sei, né? Mas... então não acho que precisa. Mas aí, continua aqui, a novela Charlie Sheen continua, se bem que parece o fim da série algo concreto, não é mais, vai continuar sem ele, né? Aí ele fala também sobre a PSN, que já tá começando a ficar de saco cheio, eu imagino que as pessoas que têm o PSN devam estar muito mais puto que você, caso você não tenha. Ele tem todos. É, ele tem o que ele quiser, né, cara? Ele vai ficar chateado no dia que a live cair, no dia que a PSN cair, qual que é a rede do Wii? Uma bosta. Não, mas... Não era bem isso, mas tudo bem. Pra finalizar, só quero comentar que os desenvolvedores que trabalharam na Blizzard tiveram aulas com os desenvolvedores de Duke Nukem Forever. Apoiado. Era isso, pessoal. Abraço a todos. É e-mail do nosso querido amigo Diego Santos, 27 anos, Porto Alegre. Próximo e-mail do Eduardo Coiso, de 32 anos, São Paulo, do MasmorraCast. MasmorraCast, que por sinal tá fazendo um puta podcast sobre Guerra dos Tronos. Ah, é verdade. Até foi comentado nesse cast. Olha lá, aproveite o jabá. Não estamos cobrando do nada. E por sinal, nosso querido Pablo, Bardo Nerd, tá participando com a gente essa semana. E, Boco, vale a pena conferir, cara. Masmorrelógica.blogspot.com tá muito foda. Saiu agora o cast sobre o terceiro episódio do Guerra dos Tronos. Não ouvi ainda, pretendo ouvir hoje mesmo, após o final da gravação. Até agora foi o episódio mais fraquinho, né? Mas não deixa de ser bom. Nossa, não deixa de ser muito foda. E o podcast tá legal porque eles estão fazendo comentários baseados diretamente no livro e diretamente na série, sabe? Então, eles falam o que tem de diferente, o que não tem, algumas coisas que acontecem. Pô, muito bom, tá muito bom. Que chato, eu não vou ouvir porque eu tô lendo o livro. Ele diz aqui, amigos nerds, após uma semana que vocês não foram ao ar, trouxeram um programa dinâmico e que só se perdeu na parte de games, que provavelmente você não deve gostar. A PSN nunca usei, mas deve ser chato ficar sem algo que pessoas estão viciadas. Quanto ao X-Men First Class, o trailer é muito bom. Será que a Fox se arrependeu em fazer as coisas nas coxas e vai nos entregar um filme bom depois dos dois primeiros X-Men? Olha só, Dudu, nesse cast que a gente fala sobre quatro trailers de, né, sobre quatro personagens individuais aí, no caso é o Destrutor, a Mística, o Fera e o Banshee, que até ganhou um pouco do meu respeito, né, nesse trailer, eu achei bem legal as cenas que fizeram. E o Destrutor, campeão bambolê inflamável. Exatamente, só sai de cima, né. Transformers 3 vai arranjar uma função importante para o Sam, segundo ele, isso sem sombra de dúvida, não tem por que discutir tanto, isso mesmo que seja algo tosco, é fato, e acho que dá sim para Two and the Halfman continuar, já que o último episódio exibido mostra Charlie Sheen fugindo com sua perseguidora, a Rose. Acho que o ator Ryan Stiles, que em Drew Carey Show ele roubava cenas, ele poderia assumir tranquilamente o lugar do Charlie, afinal ele faz um ótimo personagem, mas depende da disponibilidade dele junto com o Alan. Ficaria bem divertido, valeu. Cara, eu não sei mesmo o que vai virar dessa série, cara. É, o fato é, a série vai continuar e é tudo que a gente sabe, né? Não foi... É... Só que a gente sabe. E o próximo e-mail é do Eduardo Menoncelo, analista de sistemas, 31 anos, São Paulo, SP. Eu era fã do Lanterna Verde quando eu era mais jovem, mas atualmente não estou tão empolgado pra ver o filme, não. Estou mais no aguardo, cara, nunca use essa palavra, por favor. No aguardo, não, cara. Fala que estou aguardando. Star Trek 12 e o novo Batman. Tá longe. É, vai demorar um pouquinho. Você assistiu Lanterna Verde mesmo. Facilita que tá logo aí, né, cara? O vazamento do roteiro dos Vingadores foi falha de segurança, o que tem acontecido com uma certa frequência, não só nos cinemas, mas como também na tecnologia. Fato. Ué, mas como assim falha de segurança com Capitão América, Thor, Hulk? Que segurança é essa, pô? É pra você ver, né, cara, que todo mundo tem um ponto fraco, né, velho? Two and a Half Men, apesar de improvável, ainda acho que pode dar muito certo sem o Charlie Sheen, só o tempo girar. Valeu, galera. Opa. Valeu, galera, e continue com excelente trabalho. Muito obrigado, meu querido Eduardo. Continue mandando e-mails. Eu nunca recebi e-mail dele, não, cara. Já recebeu? Não, dele não. Será que é ouvinte novo? É, acho que pode ser novo, sim. Bom, próximo e-mail é do Nelson.net. Outrora Nelson.com, de 25 anos de São Paulo. O cast ficou show. Valeu a pena aguardar quase duas semanas para rever o programa. Eu espero me divertir com o filme do Lanterna, tendo em vista que vou tentar ao máximo não esperar muito do roteiro e não criar muita expectativa para não me decepcionar como foi no Hellboy e no Demolidor. Opa, pera aí, cara, Hellboy... Pera, mano, Hellboy, velho, você tá maluco? Você tá maluco, mano? Hellboy, você ficou decepcionado? E se vacilar, cara, é a melhor adaptação de personagem dos quadrinhos, cara, porque... Eu assino embaixo, cara, assino embaixo. Assim, Constantine eu acho da hora pra caralho também, mas Hellboy, velho... Não, tudo bem, mas é que eu digo pelo seguinte, o Constantine, ele teve bastante alterações no filme. Sim, sim. O Hellboy, não, cara. O Hellboy, teve adaptações e tal, mas, porra, tá perfeitamente, cara, o possível foi feito pra que se adapte bem o personagem pro cinema. Nossa, tá animal. Tá animal, cara. Maquiagem, cara. Dois conseguiu ser mais animal ainda, velho. Mais foda ainda, cara. É o que a gente acha até injusto, né, não ter sido tão comentado. Pô, Hellboy foi até candidato a entrar lá no... entre os indicados ao Oscar por melhor maquiagem, velho. Ah, não precisa, né, cara? Cara, é só pintar o Ron Perlman de vermelho, velho. Não precisava ganhar maquiagem. O cara é a cara do... O cara ele nasceu pra ser o Hellboy, velho. velho. Ele tem a cara e a atitude do Hellboy, né, cara? Né? Cara, é impressionante. Na vida real, eu já não sei. Agora, mano, ele é a cara do Hellboy, cara. Você olha nos quadrinhos, é ele, velho. É impressionante. Sobre os Vingadores, se o diretor Joss Whedon colocar mesmo o Zach Penn, que foi o roteirista aí do Hulk, o Homem de Ferro com Robert Downey Jr. e Nick Fury pelo Samuel Jackson, mais porrada e efeitos especiais, o resto que se foda. Concordo 100% com você, cara. 100% com você. Cara, é só o que eu quero ver no cinema, cara. É só isso que eu quero ver, cara. Tudo, um monte de porrada, efeito especial e o resto que se foda, velho. Foi pra isso que eu fui assistir Mercenários, caralho. Pois é, né, cara. O Homem de Ferro dá aquele raio repulsor no cara, o Hulk rebate com uma porrada, o Thor dá uma martelada e o Capitão América para ele no escudo. Porra, olha que animal, velho. É, pois é, cara. Mano, é praticamente Marvel Ultimate Alliance 2, cara. É, pode crer, cara, né? É o jogo, a cara e a carne, né, velho? Não fui ver o Thor e não faço questão de ver no cinema. Ah, cara, eu acho que Thor vale a pena ver no cinema. Também você pode se valer aí do 3D, que é um 3D legal, bacana também. Ele tá falando aqui que vai na estreia do Lanterna. Sim, a DC ganhou desta vez. Abraço a todos e até a próxima. Valeu, Nelson. Olha o Nelson, web developer. É. Nossa, não quer ajudar a gente a fazer o site novo do Nandrops, não? Opa, joguei no ar. E o Marcos, o gênio do mal, disse o seguinte. Ai, ai. Olá, amigos. Olá, Marcos, tudo bem? É muito claro quando a pessoa que edita o cast muda. Primeiro erro, meu querido. Não que tenha ficado ruim. Não que tenha ficado ruim, ficou ótimo, porém diferente. É tipo quando você tem um nome, sabe, estranho. Uhum. É bonito, é exótico. Sobre as notícias, não tem muito o que comentar. Só queria saber mesmo como ficaram as apostas do Boga do Polar. Abraço e até a próxima. O Boga do Polar? Continua aí, cara. A bolsa sobe. Vai de acordo com a Nasdaq, velho. Acompanha a Nasdaq aí que você pode ver como é que tá. É, o problema é ele descer em algo que sobe, né? É, aí que tá. Terminar embaixo é embaçado. Uma coisa, meu querido. Pode ser muito claro pra você quando a pessoa aqui de podcast muda. Acontece que não muda. Não, mas sabe o que eu tô aqui, achando? O que eu acho que ele tá querendo dizer? Que a gente teve problemas com as nossas queridas empresas de banda larga. E muita gente, principalmente quem participou, ficou com o áudio meio comprometido. Não ficou um áudio, né, que você não conseguisse entender o que o cara tá falando. Mas enfim, o cara fica, sabe, com um som de rádio AM, e isso daí não é culpa da edição, isso daí é, infelizmente, culpa da nossa banda estreita, né, e que, meu, grava o que se reproduz, né, infelizmente ficou dessa maneira. Eu acho que até então foi o único problema do episódio passado, e a gente ainda tá passando um pouco com disso, né, nesse episódio, e também foi o principal fator de não ter do cast 89 ter saído atrasado. Mas não se preocupe, Marcos, mas todos os outros ouvintes que notaram essa diferença também, Isso vai se normalizar, tá? A gente só tá se acertando algumas coisas aqui, porque tem momentos também que a gravação fica muito boa, todo mundo se ouve muito bem, mas na hora da captação a gente vê que não ficou. Isso. Aí já foi feito. Isso. Aí já tá gravado, já tá feito, então acontece. Mas isso vai se acertar. Por favor, um pouco de paciência de vocês. É, relacionado a isso, cara, a gente tem até algumas experiências no passado, porque do nada, por exemplo, a gente tinha um método de edição. E do nada o áudio começou, o áudio da gravação, digo, começou a ficar ruim demais, cara. Isso utilizando o método que a gente usou sempre, né? Sempre, cara, sem mudar nenhum método de edição que a gente usava. A gente começou a se acertar em termos de configuração de software, tá ligado? Até a gente ter o Nerdrops com uma qualidade de áudio, quando a banda ajuda, né, obviamente, que vocês conhecem até hoje. E isso foi um motivo de grande evolução pra gente, essa queda de áudio, né? A gente acabou aprendendo demais no meio do processo todo, mas infelizmente, cara, em termos, assim, de banda larga, a gente não tem o que fazer, a gente só tem que contar com a manutenção aí, né, que esperamos que seja feita, né? É, mas a gente vai se acertar quanto a isso, tá? Pode ficar tranquilo. E o último e-mail é do Diego Falabella, e ele fez uma sugestão pra gente aqui, não sei se é por falta de foco no trabalho, mas ou se ele anda ligando pra muitos números que estão... Ele deve trabalhar com telemarketing, né, cara? Não é possível. É, eu não sei se ele trabalha com telemarketing também, mas... Diego, a mesma coisa que eu falo pra você, eu falo pro Marcos, cabe pra você também. Um pouquinho de paciência aí, que a gente se acerta. Às vezes a gente fala mais palavrão, às vezes fala menos. Sinto muito, velho. Não, é tal coisa. O palavrão, às vezes, quando ele é falado à toa, a gente até pode cortar e evitar o bip, né? Porque nesse contexto, o palavrão pode ser perfeitamente colocado e a frase não perder o sentido. Agora, se o cara quer expressar uma emoção, a partir do momento que isso daqui é um programa de áudio, né? E a gente acredita que o palavrão, não que seja algo louvável de se falar, mas como o Lunar Drops, além de ser um programa de notícia, é também um programa de humor, a gente também não tá falando que falar palavrão é engraçado pra cacete, mas em determinadas situações a gente deixa justamente pra expressar a emoção do cara na frase que ele tá falando, entendeu? Vocês já repararam também que o nosso bip de palavrão também, né? É o padrão. E além de ser o padrão, é pra estender um pouco a piada, né, cara? Com certeza, cara. Porque quando eu falo, eu não bipo, eu bipo o só o. Exatamente. E só o P do. E agora você escutou o bip pra. Opa, mais um. Pois é. Por exemplo, outro exemplo que a gente achou legal pra caramba e só funciona no palavrão. Você escutou uma buzina agora? Pois é, a buzina, ela só funciona no. Se você colocar. A buzina só funciona no. Tá, ficou ótimo. Ficou de uma semiótica assim. Ou enfim, vocês entenderam, cara. A buzina só funciona. Ai, meu pai do céu, simbora pro cap. A buzina. Cinema. E vamos para os destaques de cinema. Reboot do Tomb Raider ganha roteiristas de Homem de Ferro. Andrew Garfield veste a roupa do Aranha em novas imagens de Amazing Spider-Man. E Keanu Reeves pode ser Caneta em adaptação de Akira. Bem, essa semana foi lançado um novo trailer, né, de Lanterna Verde, que, pra alegria das pessoas que não estão muito afim de ver o Ryan Reynolds, né, teve muito mais destaque o pessoal da tropa dos Lanternas Verdes, né, que tem o Sinestro, o Kilowog, e toda aquela gama de criaturas exóticas que usam verde e possuem anel em alguma parte do seu corpo. Né? Alguns com cabelo, outros não, né? Foi uma estratégia foda da Warner, né, desde semana passada eles estão botando, tipo, um pôster por dia e culminou nesse trailer aí, né? Oh, mas é muito bicho, né, cara? Como tem criatura nesse universo do Lanterna Verde. São mais de 3 mil lanternas no universo. Isso que são lanternas, né? Tipo, cada um cuida de um quadrante, não é? Corrigir isso, se estiver errado. Então, o quê? Quantos planetas envolvem aí cada quadrante? Vai perguntar lá pro Dandy Dio, né, velho? Como é que tá o universo DC hoje, porque eu realmente não sei. Então, porque você imagina assim, esses são 3 mil que são lanternas verdes, né, cara? Imagina os alienígenas que nem são, né? Quantos não... Mas só na Terra tem quatro, né, velho? É que a Terra é mais, né? É pop, né, velho? Não, quer dizer, na Terra tem quatro, não. São quatro humanos, mas lanternas da Terra são dois só, né? Que é o Hal Jordan e o John Stewart. Que o Kyle Rayner e o Guy Gardner estão lá no. Estão lá em Ur. Você acha muito? Só na Alameda dos Anjos tem pelo menos 5, cara. Você vê, né? Vou contar que é só um bairro, hein? É verdade. Mas eu senti falta de alguns alienígenas ali naquela tropa, né? Podia ter o Alien, o Oitavo Passageiro, podia ter o E.T., aquele do Spielberg, o Predador, velho. Imagina o Predador com uma lanterna verde. O Predador ia ser o Lanterna, cara. Ia ser o mais foda de todos. Nossa, ele ia atrás de todo mundo. Ia ser tipo Risco Duplo, né? Que o Tommy Lee Jones vai atrás da menina lá e todo mundo fala que ele não para, ninguém para, que ele é policial. Vai ser ele, cara. 100 anos depois, você vai estar escondido em algum planeta, de algum confim, e vai aparecer o Predador do seu lado lá. É verdade. Aí ele ia tomar conta, assim, de uns 3 quadrantes de boa, assim. É, de boa. De boa, assim. Só na motoca. Só de motoca dando um rolê ali, pá. Passo, dá uma olhada. Motoca, Rastafari, Predador. Mas o trailer, vocês gostaram do trailer que apareceu agora? Eu achei muito louco, assim. Ele mostra poucos outros aliens, né? Os outros lanternas, como mostrou naquele outro grande trailer lá. Mas o Parallax nas cenas que ele aparece aqui, eu achei bem louco, cara. O primeiro trailer não me empolgou, velho. E depois que lançou aquele trailer lá daquela... Não, não foi a Comic Con, não, né? Foi o WonderCon, se eu não me engano. Tem aqueles 4 minutos que tá até botei no meu iPod. Fiquei tão louco que eu botei até no meu iPod aquele bicho ali. Aí, aquela cena foi 4 minutos, né? E agora lançaram esse trailer com a versão mais condensada daqueles 4 minutos da WonderCon. E, caralho! E pela primeira vez também nesse trailer mostra que o Kilowog, a voz é do Michael Clark Duncan, né, velho? Que fez aquele filme A Espera de um Milagre, aquele negão gigante. John, né? Coffey. Tem tudo a ver com o Kilowog, pra falar a verdade. Cara, meu nome café, é. Mano, escreve meu igual nome não, é Kilowog, escreve com K de café, né, cara? Inventa. Eu lembro desse não como o rei do crime. Também. É, ah, é verdade. Também que esse trailer outra coisa também desse trailer é que deixou de lado aquela galhofa, né, velho? No primeiro trailer que mostrou, né? Aquele negócio do Ryan Reynolds lá de I know, right? Não sei o quê. E ele baixando as calças na frente da mulher. Tinha aquela coisa. Pois é, aí dessa vez não, uma coisa mais séria, né? Tanto que não tem. Pra falar a verdade, não tem quase nenhuma piadinha, né, velho? Vamos dizer. Quase nenhuma. Eu não me lembro de alguma piadinha assim no filme. Mas no filme, não no trailer. Eu acho que isso foi pra agradar os fãs também. Cara, porque eu acho que ninguém muito gostou dessa parte piadinha, né? Foi assim uma reclamação geral. Então acho que foi legal eles refazerem um trailer aí só com as partes de ação, as partes mais sérias, né? Não, essa questão das piadinhas, né? Eu fico imaginando o advogado do Ryan Reynolds, cara, chegando assim as cláusulas assim. Ryan Reynolds precisa ter 4 a 5 piadas, né, a cada 5 minutos de filme rodado, sabe? Ryan Reynolds reserva o direito de fazer uma piada visual nos minutos 10, 20 e 35. E acho que é por isso que o nego tá investindo tanto em CGI, né? Cara, eu acho que... O cara filme corta na edição, né, cara? Exato. O cara acha que tá bafando e não aparece nada. Eu acho que é fato deles cortarem esse I know, right? No filme, velho. Porque todo mundo falou mal desse negócio, velho. Com certeza acho que eles vão cortar esse negócio. Eu espero que cortem, velho. Mas, ô Torinho, isso é uma coisa entre várias que nessa adaptação do Lanterna Verde não tá legal, tá ligado? Pra mim, particularmente, eu não tô empolgado nem um pouco com esse filme. A auto-DGI, a máscara dele, a roupa dele, eu sei lá, fica muito falso, assim, por mais... Tenta mostrar uma coisa estupenda, maravilhosa, incrível, e não deste mundo, mas só que pra mim fica mega falso. Você pegar a imagem só da máscarazinha que ele usa, fica muito ruim, sei lá, não me convence nem a pau esse filme. Vocês vão saber se esse filme é bom ou não através de mim antes de for no cinema, né? Filha da puta. Tava demorando pra ele jogar na cara dos outros, né, cara? Mas eu espero muito desse filme, velho. Eu tô esperando muito, principalmente depois desses trailers que apareceram, né? Não achei essa coisa toda ruim, assim, como muita gente caiu matando no primeiro trailer. Eu achei interessante, mas claro que teve uma outra coisa que não me agradou. Mas agora eu só tô gostando de tudo que tá aparecendo. Eu espero que isso continue quando ver o filme, né? Eu até agora também eu não aceito muito bem esse Ryan Reynolds como Lanterna, né? Mas vamos ver o que vai ser, né? A gente só vai saber, infelizmente, em agosto, né? Porque o filme vai sair 2 meses depois do lançamento lá nos Estados Unidos, né? Que eu sei que muita gente vai ter visto também aqui no Brasil pelo Jack Torrent, né? Mas sei lá, eu tô esperando muito bem, eu tô esperando muito desse filme. Tô esperando até mais do que Thor, que eu assisti essa semana, né? Então temos um decenauta aqui? Com certeza, eu sou decenauta até a morte. É tão difícil, né? É tão difícil, porque geralmente a gente só acha Marvete. E Marvete até a morte, cara, não adianta também, porque na Marvel morre todo mundo de hora em hora. E saiu finalmente o primeiro trailer do Conan, que tá esperado agora pra 19 de agosto, né? Dirigido pelo Marcos Nispel, que tem o Khal Drogo, né, do Game of Thrones, quem tá assistindo Game of Thrones, que é conhecido como Jason Momoa, né? Muita gente tá falando que é o Conan heterossexual. O que vocês acham disso aí? Assim, eu me surpreendi vendo ele no Guerra dos Tronos, ainda mais... Apesar da maquiagem, né? Com lápis nos olhos. Mas ele me parece... Vendo os trailers do Conan, vendo as fotos do Conan, essas coisas... Ele no Guerra dos Tronos me parece muito maior, cara. Não sei se é uma questão de câmera, se é uma outra questão assim... Mas ele parecia muito maior pra mim. Tanto que quando eu vi ele a primeira vez, no Guerra dos Tronos... Eu até falei, pô, ele vai ser fera de Conan porque o cara é gigante, cara. Mas olhando aqui no trailer, não pareceu tão grande assim, não. É porque ele sempre no Guerra dos Tronos tá do lado da Daenerys, né, velho? A Daenerys é pequenininha, né? Pode vai saber, ser, pode ser. E sempre que filma ele, filma meio de baixo pra cima, né, cara? É. Mas ele tá irreconhecível comparado com esse Conan aqui do trailer, ele tá irreconhecível como Khal Drogo lá no Guerra dos Tronos. Pô, aquela barba também, né? Pois é. Mas você gostou desse trailer? Eu gostei do trailer, assim, eu não tô com nenhuma expectativa de Conan também. Tô muito mau humor hoje, né? Tipo, não gostei de um, eu também não gosto de Conan. De onde que você é, Pablo? Eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Mas na verdade eu sou mineiro de Belo Horizonte. Mas eu moro... E olha que hoje a gente não tá cumprindo com a cota de carioca, hein? Carioca do casting, cara. Você vê. É. Porque carioca é mal-humorado. Carioca que a gente convida aqui só pra falar mal. Não, mas assim, visualmente eu gostei muito do trailer do Conan, saca? Tem umas imagens muito massas, de mostra a grandeza desse universo do Conan e tudo mais. Tem logo na cena inicial a luta dele com a espada, assim, que ele faz uma giratória com a espada em torno do pescoço, não sei o quê, e acerta alguém. Eu achei isso foda pra caralho. Até meio que empolguei com o trailer, mas eu não vou ficar mais. Não vou sair disso, não, tá ligado? Não vou passar muito disso. Mas eu gostei do trailer, assim. Visualmente é muito massa. Mas não é o Conan, velho. Não é. Não adianta. Eu não sei se é a imagem que eu tenho na minha cabeça, cara, mas não sei. Eu achei o trailer tão limpinho, a imagem tão limpa, sabe? Não faltou aquela sujeira. Meio um pouco de Spartacus. Pareceu um pouco de Spartacus, assim. É isso mesmo. É isso mesmo, cara. Meio bonito demais, né? Meio colorido demais, assim. Isso! Seria um filme do World of Warcraft, sabe? O da Xena, né, cara? Pô, o do Hércules. Ele vai sair, tem um slow motion, né? Tem um slow motion que o Zack Snyder adora tanto botar, né, velho? Assim, eu vejo, assim, pelo Twitter, pela internet também, muita gente falando que gostou desse trailer, em comparação com o primeiro que mostrou aquele teaser, né, daquela fumacinha, ele lá no meio daquela fumacinha, sei lá. Eu gostei mais do trailer da fumacinha do que isso aí, velho. Sinceramente. A fumacinha, no caso, é essa cena aqui que uma mulher faz atrás de areia, né? Uhum. Eu não lembro direito, não. Eu me lembro quando eu peguei, assim, eu vi o trailer, eu cheguei, porra, legal isso aí, eu achei um efeito legal. É um teaser, pra falar, velho, é uma coisa de 30 segundos, se eu não me engano, o primeiro que apareceu, né? Parecia propaganda de sauna gay. Pois é. Homem, mas todo musculoso, empolgou, suave, isso. E aquela fumacinha. Pois é. Você sabe que verdade, assim, vai sair em 3D? É bem capaz, né? Às vezes a imagem tá limpinha assim, porque talvez vá sair em 3D, né? O que é que não sai hoje? Até documentário tá saindo em 3D, pelo amor de Deus. Até a rede TV, velho, tá em 3D. Mas podem jogar pedras em mim, mas nem o Conan antigo eu gostava, velho. Eu assisti o Conan antigo assim, eu acho que aquele filme, sei lá, também eu assisti depois de velho, eu acho que aquele filme envelheceu mal pra mim. Mas eu não gostei, porra, do Conan antigo, então não tô esperando muito desse filme, não. O primeiro Conan lá, com Schwarzenegger e tal, eu assisti na época que ele lançou. E, puta, é foda demais, velho. Porra. Na época eu colecionava Conan também. Então na hora que eu vi, juntou Schwarzenegger, o Conan e a HQ minha pulando pra fora do papel e se projetando numa tela, eu achei muito foda. Então é isso que me atrapalha nesse Conan, o meu caminho é inverso. Agora esse filme, ele vai ter um cara que é uma das poucas pessoas na face da Terra que eu queria tirar uma foto, que é o Bob Sapp. Passando a mão na testa dele? Pelo menos assim, eu tiro uma foto apontando pra ele assim, o Bob Sapp. Essa coisa de fanboy, né? Dando um soquinho no queixo, né? É, pois é. Então, vocês viram que lançaram alguns trailers novos do X-Men First Class, de alguns personagens específicos? É o da Mística, do Banshee, do Destrutor e do Fera. Chegaram a ver esse trailer? O que vocês acharam desse troço? É, detalhe, pro Destrutor, cara, é um bambolê de fogo, né? Eu ia falar isso. Bambolê Extreme, cara. Sair na Xuxa é matar muita criança, velho. Eu ia ter um sucesso na Xuxa. Ele teria a vaga fácil no El Chan, velho, aquela música do Bambolê, velho, com certeza. Cara, porra, eu não vou falar, senão vai parecer que eu tô muito mal-humorado. Eu não vou. Vou falar, tem dia que a gente não tá bom mesmo, velho. Tipo assim, eu coleciono X-Men há no mínimo uns 15 anos, então eu tenho X-Men desde o número 1. Os três primeiros filmes do X-Men já me deixou um pouco puto, assim, por causa da disparidade de algumas coisas. Agora, no First Class, por conta dos trailers que saíram, tanto dos individuais quanto os outros trailers do filme mesmo, tem uma disparidade de história absurda ali, que eu não consigo engolir fácil isso, sabe? Não tô... Eu tava até empolgado, o trailer é bonitinho, é massa, as imagens e tal, mostra eles e tal. É muito nada a ver com a história, cara. Ah, sério mesmo? O Banshee finalmente conquistou um pouco de respeito meu nesse trailer, cara. Eu achei que o personagem tá até muito legal do que, se a gente for comparar o que é originalmente nos quadrinhos, né, que basicamente é um cara que grita e estoura tudo que tiver pela frente, assim, acho que o único interessante também vai ser esse esquema do Xavier guiar eles, né, pro caminho certo e tal. Talvez o foco do filme seja até mais nisso do que nos próprios heróis, né. Todo mundo concorda aqui que eles cagaram pros três filmes que foram feitos do X-Men, né. Sim. Ou seja, mudaram completamente exatamente a cronologia que fizeram lá no que o Bryan Singer e aquele cara da Hora do Rush, esqueci o nome dele agora, fez no anterior. Mas, porra, eles estão cagando agora com os quadrinhos também, né? Pelo que eu tô vendo nesses trailers de personagens que apareceu agora, porque nos quadrinhos o Noturno é filho da Mística com aquele Azazel, né? Que vai aparecer até nesse filme. Teve uma fase do Noturno, foi no final de 1990, da década de 90, que surgiu o boato que o Noturno era filho da Mística com dente de sabre, fruto de um estupro. Nossa senhora. Caraca. Não, porque eu tinha lido aí pela internet que o Azazel era o pai do Noturno com a Mística, né? Que é esse vermelho que aparece aí fazendo miséria. Tem uma certa semelhança física, né? Com o Noturno, inclusive. Eu tenho que resolver isso rapidinho. Chama o Ratinho. Mas só que pelo que a gente viu nesses trailers aí de personagens, né? Parece que vão botar o Fera como o pai do Noturno, né? Porque a Mística tá dando um molezinho aí pro Fera, né, velho? É verdade. Eu tô achando que o Fera vai ser o pai do Noturno. Porque esse Fera aí tá uma cara de não come ninguém também, né, velho? Ó, cara de nerd, né? Porra. A cronologia nos filmes, né, foi chutada logo no primeiro filme, né? Até por questões de adaptação e tal. A gente pode ver que, tipo, o Homem de Gelo era um novato, né? Sendo que ele é da formação original, ao lado do Fera, Anjo, todo o restante lá, Jean Grey, o Ciclope. Mas, assim, cara, cronologia nos filmes, a gente não pode se ater a isso, cara. Não, isso é claro. Eu considero pra mim o X-Men aqui do cinema mesmo, pra mim o 1 e o 2. O 3 eu quero esquecer da minha mente. É, o 3 ninguém lembra dele, né, cara? Pois é. E o esse First Class, eu vou achando que rebootaram legal, assim como vão rebootar o Homem-Aranha. Vamos ver o que vai ser aí. Cara, se esse X-Men passasse na época, na década de 30, cara, ia ser o circo do Xavier, velho, e seus mutantes administrados. E X-Men era pra ter barulho, vão aprontar altas aventuras. Nossa, entre outras coisas. X-Men era pra ter sido feito nos anos 70, Clint Eastwood como Wolverine. Mas como foi nos anos 90, ele botaram o Jackman, que é um cara de 1,90m, pra fazer um baixinho, né, velho? Pra fazer o... Pô, eu imaginei o Patrick Swayze, cara. Nossa. Wolverine? Caralho, velho. Ia ser só na lambada mesmo, né, mano? Ah, não, tem o filme do Patrick Swayze, que ele é tipo um leão de chakra, que ele tenta porrada nas torres, daí tem um golpe que ele dá lá que ele arranca a garganta do cara, assim, é um golpe que ele nunca usa. Mas, assim, outra coisa que me incomoda nesse trailer individual da Mística é que com tanta mulher pra Mística aparecer, pra poder ser muito mais sensual e gostosona, ela escolheu uma loirinha xoxa. Essa loirinha é muito, eu não sei se... Ela, né, não é atraente, não é... É bonitinha, mas não é gostosa. Não é sedutora, o que vocês acham? Gostosa é a Rainha Branca que botaram pro PC X-Men. Que pra mim foi a única personagem assim que eu gostei. Essa eu gostei. Que é a menina que faz o Madman, aquela série Madman. Essa isso. Mulher é muito... E ela tá de lingerie e tal. Porra, velho. Pelo amor de Deus. Tô achando que esse filme, assim, desconsiderando tudo que a gente viu nos quadrinhos, realmente, nesse ponto, não dá pra cobrar nada, né? Mesmo por questões comerciais, principalmente, né? Eles não fazem se não for comercial. É, eu acho que até dentro de uma expectativa... Eu acho que sim. Eu tô achando que o filme vai ser legal, sim. Pô, eu fiquei até muito surpreso com o trailer do... Que só dá destaque pro Banshee aí. Eu achei maneiro lá, as cenas lá de voo rasante na água e tudo mais, e do Destructor também, achei, cara, bacana. Apesar desse lance do bambolê de fogo aí ser... É. Eles cagaram o poder do Destructor, né, velho? Isso é o terror de qualquer festa. Isso no show de forró ia fazer um sucesso, rapaz. Então ia acabar com o show, né? Isso daí no metrô, né, cara? Na Itaquera, pô, esvazia rapidinho, cara. E a gente disse semana passada que vai ter um reboot do jogo, Tomb Raider, né? E o cinema não resolveu ficar atrás e também quer fazer um reboot da série no cinema. O produtor Graham King, que fez Rango e Hugo Cabret, e a GK Filmes, né, estão querendo fazer uma volta da Lara Croft ao cinema e já contrataram os roteiristas. São Mark Fergus e Rock Austin, né, que é a dupla que trabalhou junto no Homem de Ferro e Cowboys e Aliens. Quem será a gostosa da vez? Pois é, né, cara? Não se tem nada certo da Angelina até agora, né? Mas... Eu acho que não vai ser ela, não. Eu acho que é fácil, não vai ser ela. Deve ser outra pessoa. Ah, a velhinha já também, né? Só falta ser dirigido pelo John Favreau, né? Só falta, né, cara? Bom, mas o King, ele vai trabalhar junto com o Tim Reddington, né? Que fez Turista. Que, se não me engano, é com a Angelina Jolie e com o Johnny Depp, não é? Isso. Sim. É. Uma também... merda, por não. É, a gente já não tá falando de um filme lá muito bom também, né? Então... Mas é. Não estamos falando de uma obra-prima, né, cara? É, é. Mas a ideia é ter o recomeço da série em 2013. O primeiro eu acho até passável e tal, né? Teve todo aquele lance de YouTube com a música Elevation e tal, mas acabou transformando o filme num hit. Num grande clipe, né? É, exato. E no segundo filme, cara, eu acho que aí os caras se perderam totalmente, cara. Tanto em questão de pós-produção, como já sai de um roteirinho base pra você seguir, cara. Você quer fazer um filme de ação? Ok, cara, mas você tem que seguir uma pauta, né, velho? Você tem... Até Nerd Drops tem pauta, porra. Até a gente faz pauta, velho, porra. Então, assim, esse segundo, que por sinal tem o, né, o Leonidas lá, o Gerard Butler, poderia ter sido um pouquinho mais de esmero, né? Ter dedicado um pouco mais disso, né? Eu não me lembro de nada do segundo. Você vê como o mundo é do negócio do tempo lá, não é? Isso. Eu não me lembro de nada do segundo, pra falar a verdade. Eu lembro do macacão cinza de latex. Ah, pode ser. Que é o mesmo tipo de momento que a gente lembra do Anjos da Noite, né? Exato, né? Mas quem vocês escolheriam pra ser a nova Lara Croft? Ah, cara, eu fico... A Megan Fox? É. Ah, não. Muito mocinha. Eu, na minha visão, né? Eu ficaria com a Angelina Jolie mesmo, cara. Ela tá dando um caldo. Ela, mas não, ela não é magra ultimamente, velho. Ela tem que dar uma malhada, né, velho? Pra ficar a fortuna de novo. Porque ela tá magra pra caramba ultimamente. Não, é a Ana Lucia, mas como é que ela chama? A Michelle Rodrigues. Michelle Rodrigues. Isso. Oh, essa mãe fica massa, cara. Ela tem a Michelle Rodrigues é estilo Rambo, velho. Estilo Rambo. Ela não ia fazer acrobacia que nem ela faz, não. Ela ia chegar dando tapa na cara mesmo, foda. Depois que eu vi Thor, se eu fosse um executivo de Hollywood, eu chamaria aquela mulher que faz a Lady Sif, a Jamie Alexander, né? Isso. Chamaria ela pra qualquer filme que aparecer aí. Aquela mulher maravilhosa. Aquela mulher é uma cavala de gostosa. Chega a ser temanca. Porra, velho. Maria. Chega a ser manca. Eu chamaria ela pra ser a Mulher Maravilha. Eu chamaria ela pra ser o Lara Croft. Eu chamaria ela pra ser até a Zatanna, se tivesse me dado. Aquela mulher é Maria. Se ela não fosse tão coroa assim, eu acho que a como que chama? A Mônica Bellucci. Meu pai. Nossa, sim, a Mônica Bellucci. Nossa senhora, parecida. Me fala esse nome que eu fico doido. Mas aí, a Lara Croft tem que ter peitos ou bunda? Baseado nos games, tem que ter peito, né, cara? É. Ou se bunda, pegar pra cara. Mulher melancia, boa. Imagina. Chama uma Juliana Paz pra ser a Lara Croft, né? Bom, segundo dizem aqui, as fotos divulgadas até então do novo filme aí do Homem-Aranha, né, que seria um reboot aí com o Andrew Garfield no papel do Arachnid, seriam todos de um dublê, né, e agora as fotos que são divulgadas, né, o Andrew Garfield tá aqui encarando o papel do Aranha. Basta dizer aqui, né, que a responsabilidade do reboot já é bem grande, né, pra compensar pelo menos os dois primeiros filmes, né, do Sam Raimi. Bom, tem que superar a expectativa, né, depois do desastre que foi o último filme do Aranha, né, do terceiro. Caralho. Acho que sempre pode ter um filme do Homem-Aranha e o reboot eu acho até melhor porque não continua, né? Aquela cagada que vocês fizeram no terceiro. Mas até a terceira foto aqui, ó, não é o Andrew Garfield atrás do Homem-Aranha? Não. Não. Não, né? Acho que é um dublê, cara. É o topete aqui. É o dublê, né? É o James Franco, cara. Pô, é igualzinho, mas é ele mesmo, não. É igualzinho o James Franco, velho. Eu pagava uma grana nessa jaqueta aqui, hein? Mas tudo bem. Tirando essa roupa de breakdance que ele tá usando na última foto. É. Que me surpreende, cara, no Homem-Aranha, de verdade, é a capacidade que ele... Eu não sei se é o instinto aranha que ele recebe, mas a capacidade que ele tem de costurar uma roupa é impressionante. Cara. Isso é o que mais foge do HQ, né, cara? Mas, mano, olha aqui na foto, cara. Ele fez até um tênis pra ele, com sola e tudo. Então, uma coisa que eu nunca entendi foi como que o Homem-Aranha consegue grudar na parede com o pé se ele tá sempre usando tênis. Pois é, né? Ah, eu... Inventado, né, velho? É se todo mundo tá dizendo assim, ah, voltou os lançadores de teia, não sei o quê. Eu preferia a versão com o lançador de teia orgânico. Eu acho muito mais crível do que um nerd chegar a criar no quarto de sua casa. Ah, se eu tivesse criado uma porra de um lançador de teia na minha casa, meu irmão, tava rico, não tava sendo super-herói, não. Eu também acho essa versão, a sair dele mesmo, justamente pelos poderes da aranha e tal, eu acho muito melhor, cara. Porque sabe por quê? Porque isso aí não atrapalha o filme, porque quando eu não acompanho os quadrinhos, eu acompanho alguns só, mas eu vi o desenho sempre. E no desenho, ele sempre se fudia no meio porque acabava os cartuchos. Os lançadores. Os cartuchos, aí ele tinha que pegar o cinto de utilidade dele, ficar escondido, sabe Deus, como embaixo da roupa. Aí ele pegava, trocava e tal. Isso acaba com esse gasto de tempo que você tem enquanto ele faz isso, né, cara? Até infinita mesmo, depende só do temperamento dele, né, como a gente viu no filme, se ele tá meio depressivo, não rola teia. Mas... É broxa. É, broxa de teia dele. Mas eu também preferia assim, cara. Agora tem que ver como é que vão usar, né? Não sei se também se é um futuro meio alternativo que eles vão fazer esse filme. Agora, assim, muita gente que, né, tá falando, ah, já era hora de ter um reboot do Homem-Aranha e tal, mas é bom lembrar porque fizeram esse reboot do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é ligado a Fox, não, a Paramount, né? Sony. A Sony, isso. Então, como é ligado ainda a Sony, então eles estão querendo fazer o reboot pra ainda ter direitos ao Homem-Aranha, porque senão, depois de algum tempo, ia passar pra Marvel Studios, né? Então eles estão querendo ganhar dinheiro com isso. Foi por isso que teve esse reboot tão cedo. Eu vou te falar, cara, porque eu acabei sendo surpreendido com o Thor, né? E eu, sinceramente, eu não tava com... assim, com expectativas boas pra ver o filme e tal, se a Marvel Studios, cara, pegasse os direitos pra fazer um filme do Homem-Aranha, velho, eu acho que seria foda demais, cara. E acho que seria um projeto que em 3 anos não sairia de produção, pra você ter ideia. Eu concordo contigo. Cara, a Marvel, assim, a gente vê, ela sacrificou o Homem de Ferro 2 pra desenvolver os Vingadores, acabou acertando no final das contas, né? Foi um filme inferior que o primeiro Homem de Ferro, porém foi um bom filme e ainda desenvolveu o já meio que pavimentou o terreno lá pros Vingadores, né? E agora o Hulk, eu também achei bacana um filme, pode não ter sido um sucesso comercial esperado, mas foi um filme bacana, né? Foi, porra, anos luz melhor que aquele filme do Ang Lee e tal, isso daí não precisa nem repetir mais, mas cara, com o Homem-Aranha... Eu gostei, cara, do filme do Ang Lee. Então, ele tem pontos legais, né? Quando entra a ação, o quebra-pau é legal, entendeu? Agora quando entra naquele momento, aquela crise existencial direta do Eric Bana lá, pelo amor de Deus, né? Eu gostava, pô, prefiro até o Eric Bana que o Edward Norton pro papel do Hulk, cara. Agora sim, o Homem-Aranha tá no caminho legal, cara. O que vocês acham desse Homem-Aranha franguinho, mais magrelinho, assim? Eu gostei da escolha dos atores, eu gostei da escolha do Andrew Garfield, como também gostei da escolha da Emma Stone como a Gwen Stacy, né? Que quando ela foi escolhida, todo mundo achou que ela ia ser Mary Jane, porque ela é ruiva, né? Na vida real. Em comparação até com aquela menina que é loura na vida real, fez o papel de uma ruiva com a Mary Jane no filme. Eu gostei da escolha, pelas fotos que eu vi eles como civis, né? Quer dizer, ele como civil, né? Ele como Peter Parker e ela como a Gwen Stacy. As fotos que apareceram antes e apareceram até as fotos do herói, né? O Homem-Aranha mesmo. Eu gostei do que eu vi. Agora tu imagina, né? A sala de maquiagem, né? A ruiva se pintando de loira e a loira se pintando de ruiva. Mas, pô, ninguém nota algo errado aqui, não, velho? Não tem algo mais fácil de se fazer? Eu acho, pelo menos, a escolha da Emma Stone como atriz, assim, bonita, muito mais, assim, do que a Kristen Dunst. Porque a Kristen Dunst é feia, eu acho ela muito feia. A Mary Jane, ela é uma pessoa supermodelo. Ela é uma pessoa que vai crescendo e vai enfeiando, né? Ah, pois é, a Kristen Dunst tá uma baranguinha hoje, velho. E já na época do Homem-Aranha, ela tava baranga. Tudo bem, eu não vou chegar assim, se ela aparecer na porta aqui de casa. Ô, Antônio, eu quero dar pra você? Claro que eu vou comer. Você tá daqui, baranga. Só depois que ela passar aqui em casa, viu? Mas, pô, ela, a Mary Jane merecia uma atriz mais gostosona, né, velho? Afinal, ela é modelo, né, cara? Nos quadrinhos ela é modelo. É, e pô, e no terceiro Homem-Aranha teve a Gwen Stacy, que foi a Brat Dalla Howard, que também era ruiva, né, fez o papel de uma loura. Vai imaginar o que passa na cabeça de fã de Hollywood. Mas vamos lá. Gastar dinheiro, né, cara? Pois é, vamos brincar com maquiagem. Então, tem que fazer valer o povo da maquiagem, tem que fazer valer o salário deles, né, velho? Vamos lá. É isso aí, pessoal. A Warner Bros. Ainda não se decidiu, né, sobre o elenco de Akira. Seria a adaptação do famoso mangá / anime Katsuhiro Otomo. Achei que fosse o cachorro. Puta merda. Você precisa falar tudo isso. Mas da lista de candidatos, né, nenhum nome da cor. E agora isso se volta para um velho conhecido, cara. Que é o Keanu Reeves, né? Que já fez uma trilogia bastante aí, né, pela Warner. Que seria o Matrix também, Constantine também saiu pela Warner. Que já tá conversando com a Warner para ficar com papel do Caneda, que anteriormente já teve pretendentes, assim, dos calibres de Garrett Edlund, né, do Tron Legacy, do Michael Fassbender, que é o Magneto no novo X-Men, o Chris Pine, que foi o novo Capitão Kirk, o Justin Timberlake, o viado sempre, e o Joaquin Phoenix, que é o velho. Ele é... O Timberlake é bom ator, velho. Não, ele é, cara. Pô, ele me convenceu como filho da p*** lá no rede social, cara. Sim. E o Joaquin Phoenix, que fez o papel do Johnny Cash, né? Sim. E, inclusive, ofertas seriam sendo feitas a Ryan Gosling e o Brad Pitt. Bruce Willis e o Sylvester Stallone, né? Há quem diga até que seria esse o papel da volta do Arnold Schwarzenegger no cinema. Vai saber também, né? Olha só. Cara, eu pior que todos os estatutos que falam, não consigo imaginar nenhum como aquilo. Nenhum. Nenhum. Não tem mesmo, cara. Vamos ver. É que tá faltando alguma coisa como o olho puxado, né, cara? É verdade. Pô, aí, segundo o Hollywood Reporter, né, cara, não há nada definido ainda, né? Mas as conversas entre produtores e os representantes do Rio já têm andado de uma forma irrazoável e pode ser que a gente vá ver aí um cara de 50 anos fazendo um papel de adolescente. O mundo tá bonito hoje em dia. Mas, cara, mas será que a adaptação vai se chamar Akira? Então, cara, mas isso cai naquilo lá que eu disse. Pode ser um filme que, assim, não leve o nome Akira, seja levemente baseado, sabe? E quando entrar nos créditos a obra aí do Katsuhiro Otomo, vai ser aquelas letrinhas, sabe? Bem pequenininhas nos créditos, cara. Baseado na obra de Katsuhiro Otomo e tal, cara. Eu tô, meu, quase certeza que é isso. Porque, meu, é um filme que não vai se passar em Nova Tóquio ou Neo Tóquio, né? É um ou Nova York. É um filme que não tem um elenco oriental, não tem, sabe? Pô, não tem nada do Akira, cara. O nome do filme vai ser Steve. Puta! E o final, pode ter certeza, o nome do filme vai ser Steve, e o ator que vai fazer o Steve vai ser o Will Smith. É, se ele não fizer, ele bota filho, né, em produto. Ah, sim. É. Verdade. Desde que eu vi aquele moleque lá do... Como que chama? Do Ninja Assassino, o Rain lá, que ele é coreano, na verdade, mas eu acho que ele poderia ser um Kaneda da hora até, né? E o restante do elenco, cara, tu vai, meu, estudando aí com o tempo, cara, entendeu? Mas o restante do elenco pode ser o Rayton igual, pô. Pra comer de conversa não era nem pra fazer isso. Acabou, ponto final. Pois é, não façam. Deixa quieto, pelo amor de Deus, não faça isso. Ou então deixa pro japonês fazer uma versão live action lá com os atores dele lá. Eu ia falar isso agora. Se fosse pra ser bem adaptado, fosse bom fazer live action, os japoneses já tinham feito. Cara, fizeram o filme do WC lá? Exato, mas aí os Estados Unidos copiam o filme dele, não? Não, sim, claro, mas é que eu imagino assim. Os caras viram potencial, os japoneses têm potencial de fazer um filme do padrão WC lá e não viu pra fazer aquilo. Por que que fazer então, cacete? A Índia podia fazer, né? É bom. Não, o povo não aprende. A gente já teve uma resposta de uma adaptação de uma coisa japonesa pros Estados Unidos, que foi o Dragon Ball, né, velho? E eu nem vi essa merda, pra falar a verdade, do Dragon Ball, velho, mas vi o resultado que foi no box office americano, que foi que não teve nada. Com essa comparação do Dragon Ball, vai deixar de ser Akira, vai se chamar Akijaz, né? Bom, e revelado então o tão misterioso anúncio da LucasArts, né? Que todo mundo já tinha uma ideia do que seria, mas enfim, foi confirmado e se trata aí do lançamento das duas trilogias, todas elas em Blu-ray, né? E aqui a gente vai deixar no post a lista de tudo que você vai poder conferir em cada filme aí. E bom, isso daí, sei lá, acho que criou-se um pouco de expectativa pelo fato dos DVDs da primeira trilogia, né? Demorarem bastante, né? Depois da chegada da tecnologia do DVD, saiu, sei lá, anos depois, né, 4, 5 anos depois, eu acho que a galera tava esperando que acontecesse a mesma coisa com o Blu-ray. Eu, pra ser sincero, sabe por que eu tava ansioso pra ver essa porcaria, que ele tá verdade, enfim, será revelada? Pô, eu podia jurar que ia ter lá, nessa coleção de Blu-ray, no meio dos documentários, que nem aconteceu em 97, na edição especial, que o George Lucas foi lá e anunciou que ia ter uma nova trilogia. Falei, meu, vai ser uma coisa desse night, sabe, o cara, eu vou fazer um novo filme, sabe? E eu falei, puta, agora vai ser foda, que agora vai ser depois do 4, 5 e 6, vamos mostrar o Luke, um CG, porque pelo menos vai dar pra fazer ele menos destruído, sabe? Eu achei que ia ser uma coisa foda, aí eu achei meio broxante depois que eu vi tudo, sabe? Sinceramente, eu cansei mesmo de Star Wars. Eu tenho os DVDs aqui em casa, mas eu não aguento mais assistir, eu acho um saco hoje em dia. Então para, não sei se eu envelheci. Eu, ultimamente, eu não consigo, olha, a única personagem de Star Wars que eu acho de fuder é o Chewbacca, pronto. O resto, pra mim, passado. Mas hoje, velho, outro dia eu fui pegar pra assistir Star Wars, velho. Eu disse, não, velho. Como é que eu gostei disso um dia, velho? Pode jogar aí nos comentários aí do Nerdrog. Olha, esse cara aí não sabe nada. Star Wars é massa, Star Wars é foda. Cara, eu acho Star Wars uma merda. Você sabe que você tá correndo esse risco de verdade, né? Porque você já não gosta do Conan. É verdade. Vão me xingar horrores nesse podcast, velho. Mas vamos lá. E aí, vai comprar tudo de novo? Dar mais dinheiro pro Luke? Oliver Pérez perguntando se alguém vai comprar um DVD aí, Oliver. Não sei se sabe, né, que o garoto, ele tem uma casa alugada do lado da casa dele, só tem DVD. Só dos Star Wars, né? Não, mas tem uns três cômodos lá que eu sou Star Wars. Caraca, mas você pensar bem, né, cara? É muito dinheiro que vai embora. Primeiro foi os VHS, né? Que até então era o olho da cara, né? Aí saiu os VHS com novas imagens e tal. Você comprou tudo de novo. Aí saiu esse VHS aí que o Polar falou do anúncio da nova trilogia, mas que até então ninguém sabia de nada. Galera comprou de novo. Aí passou o tempo e começou a sair os DVD. Primeiro saiu o DVD da trilogia nova, né? Beleza. E só da antiga, da trilogia original, acho que saiu umas 4 edições, que foi a versão alterada, a versão original, a versão remasterizada alterada e mais uma nova agora, cara. Que teve dublagem nova. Essa merda toda. Mas se você for ver, é verdade, porque toda vez que eu abro no iTunes, ele pede pra atualizar, né? Não importa quantas vezes você abre, você vai pedir pra atualizar todas elas. E agora tá junto, né, agora, né? A nova atualização do iTunes e um novo bloco para o Word foram lançados e tal. Deseja baixá-los e comprá-los, né? Assim funciona agora. Hein, Guizão? Eles tinham que vender um box dos DVD e depois disponibilizar um DLC, né, cara? Verdade. Televisão. Vamos aos destaques de televisão. Seinfeld libera a série completa para download grátis. The Office sem Steve Carell. E sai teaser de nova série de Spielberg, Terra Nova. Jerry Seinfeld, o comediante mais famoso dos Estados Unidos, também protagonista da série Seinfeld. É bom, né? Né? Que leva o mesmo nome. Resolveu, assim, teve um insight de altruísmo e resolveu disponibilizar, no dia 6 de maio, no seu próprio website, os arquivos de todos os seus shows de stand-up. Parabéns pra ele, né? E diz que todo dia ele vai estar liberando material novo que vão condizer que deve ser muita coisa, né, cara? Pô, com certeza. Cara, tá aí faz o quê? 50 anos. Carreira, né, cara? Gente, carreira. Não, ele tem... Tá com 30 anos já. Ele começou lá no programa do Carson dele, né? Que é o Gil Soares americano. E lá nos anos 80... No começo dos anos 80. Ele tem um, mais ou menos. Ou seja, tem 30 anos mesmo, velho. E, pô, cara, Jerry Seinfeld, velho. Seinfeld, pra mim, é a melhor sitcom de todos os tempos. Não sei se vocês concordam, mas, pô, até hoje eu pego o Seinfeld e assisto muito bem. Cara, eu vou te dizer pra mim que o Seinfeld, pra mim, é o Star Wars pra você, cara. Eu nunca consegui soltar uma droga de uma risada na série inteira, velho. E olha que eu vejo, hein? Pô, mas Seinfeld é foda. Seinfeld é aquele negócio, é como o cara mesmo fala, né, velho? É a série sobre o nada. Os caras conseguem conversar, assim, ter diálogo sobre um ketchup, velho. Isso que eu acho legal, velho. Ketchup, eu adoro gente. Ketchup. Não, é que a grande verdade é a seguinte, né? Todo mundo gosta de Seinfeld, né? E eu, como sou o único que não gostava, eu ficava quietinho. Mas assim, mas eu também não gostava de Seinfeld, não, cara. De tanto assistir, eu comecei a gostar. A Carol gosta também. Então, mais por causa dela, eu comecei a assistir, cara. Eu gosto de Seinfeld. Agora, Saturday Night Live, eu continuo não gostando. Saturday Night Live eu amava, velho. Os antigos. Então, eu não sei se sou eu, né, que não peguei a série boa, mas, cara, é a série mais chata que eu já vi na vida, cara. Não, na época do Eddie Murphy, pariu, velho. Arregaçava, cara. Ah, teve várias épocas de Saturday Night Live que eram legais. As primeiras com John Belushi, com Chevy Chase, e depois teve lá nos anos 80 com Mike Myers, e até numa época com Adam Sandler e Chris Rock também eram legais também. Ó, eu peguei depois dessas fases, então. Acho que a última fase boa do Saturday Night Live foi com o Will Ferrell. Exatamente, velho. O Will Ferrell que nunca deveria ter saído de lá. Porque, sinceramente, ele saiu de lá e não fez mais nada que prestasse, né, cara? Ah, eu gosto do Will Ferrell, velho, eu gosto dele. É, ele é um cara engraçado, né, cara? Mas os filmes que ele entra, assim, pra fazer, porra, cara, a gente depender só dos momentos dele, cara, fudeu, né? Will Ferrell, eu gosto do Rick Bob, né? Eu gosto, o Rick Bob eu acho bom. Fraco. Ô, louco, eu acho mais da hora dele. Não, o melhor do Will Ferrell é aquele Anchorman, o Anchor é bom demais também, velho. O Anchor é excelente, é o único filme dele porque eu digo, o Will Ferrell, eu acho que ele é bom como coadjuvante. O melhor filme do Will Ferrell pra mim, como coadjuvante, é aquele Old School, que é Dias Incríveis. Aquele filme é sensacional. É com Vince Vaughn e aquele irmão do Owen Wilson, Luke Wilson. É excelente esse filme. Agora, o melhor filme do Will Ferrell como protagonista, pô, é o Âncora, velho. É disparado. Eu sou Ron Perlman? É o Âncora, isso mesmo. Eu sou o Ron Perlman, né? Que o cara coloca uma interrogação no final do telefone. Que eles cantam Afternoon Delight, né? Que o Steve Carell, por sinal, faz um retardado. Retardado, mental, né? Nossa, absurdamente. todo mundo lá falando, ah, qual vai ser a pauta de hoje e tal, o que, é que você tem a dizer aí? É o guarda de banana! Bom, já que vocês mencionaram o Steve Carell, né, passa pra próxima. Bazinga. Falando sobre o Steve Carell, né, tem agora o The Officer, vai ficar sem ele, já ficou sem ele dessa temporada, agora vai ter participações especiais até com o Farrell, olha aí de novo, o Ray Romano, Will Arnett, James Spader, Rick Gervais e Jim Carrey, uma galera assim pra se despedir do Steve Carell do The Officer. Olha que triste, o que vocês acham do The Officer sem Steve Carell? É a mesma coisa, cara, ou não? Eu gosto do The Officer o dobro de Seinfeld. É, The Office tá na, atualmente, das séries que passam atualmente, é uma das minhas séries preferidas, tá no meu top 3, junto com Community e Parks and Recreation. E, cara, é... Parks and Recreation é The Office, né, cara? Assim, não... É, verdade. Mas Parks and Recreation hoje, pra mim, é melhor do que The Office. Parks and Recreation é maravilhoso. Só o personagem do Ron Swanson, velho, se fizesse uma série só daquele cara, o Bigodudo, não sei se vocês assistem Parks and Recreation. Não. É, cara, é maravilhoso Parks and Recreation, véio. Só por causa do Ron Swanson. Mas, assim, o Steve Carell, ele no início dessa temporada, da sétima temporada, né, The Office tá na sétima temporada, americana, né, ele falou que não ia... que ia sair, né, que não ia gravar a oitava e tal. Só que aí ninguém esperava que ele saísse antes da série terminar, né, dessa temporada terminar. E ele saiu na semana passada, teve um episódio lá que, por sinal, eu chorei muito, eu admito que eu chorei muito, e sou macho pra admitir isso. E nesse dia 5 de maio foi exibido o último episódio com ele, já tem aí pra download aí no filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet. E durante essa quando ele falou, né, ele falou uns 4 episódios atrás que ia sair, né, da Dunder Mifflin, né, que é a empresa lá, um novo personagem entrou, né, pra substituir ele, que foi o Will Ferrell, né, que a gente falou agora há pouco, e teve toda a despedida dele e tal. Dia 5 de maio foi exibido o último episódio sem o Steve Carell, com o Will Ferrell lá como chefe, né, já definitivo. Mas só que a gente acaba descobrindo que o Will Ferrell não vai ficar, o Will Ferrell foi contratado só pra 4 episódios, e o último episódio, que vai ser exibido na semana que vem, lá no dia 16, se eu não me engano, de maio, vai ter participações, né, do Ray Romano, que fez aquela série Everybody Loves Raymond, né, Will Arnett, que é egresso lá do Saturday Night Live, o James Spader, que é mais conhecido pelo Stargate, né, o filme, né, o Rick Gervais, que é o criador de The Office, fez a versão The Office inglesa, e Rufem os Tambores, Jim Carrey também vai participar, e todos eles vão fazer entrevistas pra ser um novo chefe da Dunder Mifflin. Ou seja, esse último episódio, eu espero muito, né, quem é que vai entrar no lugar do Steve Carell, né? E desses atores todos aí, o Ray Romano, velho, ele já faz uma série na HBO, na HBO ou na TNT, se não me engano. Ou seja, eu acho que ele já tá descartado. O James Spader, não sei, né? O James Spader, a última série que ele fez foi o Boston Legal. Tem o Rick Gervais, seria muito legal se ele fizesse, se ele continuasse na série, que é o criador do The Office. E o Jim Carrey, velho, eu acho que o cachê dele é muito grande pra ser pra estar na série. Então eu acho que o próximo chefe vai ser o Will Arnett, né, velho? Que é o mais desconhecido dessa turma aí. E como você acha que fica? Rapaz, muita gente tá comentando aí que deu uma caída, né? Eu tava vendo aí que a audiência caiu 17% do episódio sem o Steve Carell, com o Will Ferrell de chefe, né? Caiu 17% de audiência. Mas eu não sei, velho. Vamos esperar aí a próxima oitava temporada, já tá confirmada, né? Oitava temporada. Vamos ver, né? Se vão renovar a série com um novo humor e tal, pra ver como é que vai ser. Porque senão, se ficar ruim mesmo, vai terminar na oitava temporada, sem ele, né? Mas muita gente também tá dizendo, né, que talvez o Dwight, né, que é o Rainn Wilson, né, que já é conhecido aí também nos cinemas, né, ele fez aquele filme Minha Super Ex-Namorada, né, com a Uma Thurman e o Luke Wilson, e fez aquele do filme O Baterista, que é horrível esse filme, por sinal. Ele tá no filme agora, o Super, né, que ele é um super-herói junto com a Juno, aquela Ellen Page, né, que tá estreando nos cinemas agora esse ano. Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Mas, sei lá, eu gosto muito de The Office. Eu admito, tanto que eu trabalho com The Office, né, eu faço a legenda The Office, Effect. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu espero que continue no mesmo. Pra falar a verdade, teve uma época quando tava rolando esses boatos pra quem vai ser o substituto do Steve Carell. Rolou um boato que talvez o Harvey Keitel, né, velho, ia ser o substituto, né? Mas acho que ficou no limbo isso, né? Harvey Keitel ia ser legal. O que, é que vocês acham? Eu não sei, eu tô acostumado a ele fazer papel muito sério, mas ele é bom de comédia. Ele tem aquele ar meio sarcástico lá, né, no Pulp Fiction, né? E outros filmes também, cara, mas se eu fosse produtor do The Office, eu já colocava Charlie Sheen no lugar de Steve Carell. Boa pedida isso. Não, o Harvey Keitel, por ele ser um ator mais sério, eu acho que ele em The Office ia ficar engraçado, velho. Por causa disso, por toda a seriedade que ele passa, né? Ele ia ser aquele cara era rabugento e tal. Exatamente, é aquele cara que ele faz humor sem fazer caras e bocas, né? Pois é, ia ser uma nova cara, né, velho? E a gente ia ver até um novo papel do próprio ator, né, velho? Um ator em outro... É como se botasse o Morgan Freeman, vamos dizer assim, pra fazer o papel de comédia, né? Que eu nunca, acho que eu nunca vi o Morgan Freeman fazendo papel de comédia. Bazinga! Bom, enquanto a série aí do Steven Spielberg, A Falling Skies, não chega ainda oficialmente por aqui, podemos conferir aí o trailer de outra série com produção aí do... e com assinatura aí do diretor, só que na produção, né? E, assim, uma das premissas pra série é da viagem no tempo, né? Em 2149, toda a vida na Terra está se extinguindo e, através de uma máquina do tempo, eles enviam, né, umas colônias de humanos, né, para o passado pré-histórico. E aí que entra, né? A história é mais focada numa família que participa aí da décima colônia que acabou sendo transferida pra lá e, bom, que acabou em maus lençóis ao parar no meio de diversos dinossauros carnívoros. Pra mim, isso daqui, cara, tem tudo a cara de ser uma desculpa, cara, de você aproveitar aqueles props caros pra caralhos lá do cenário do Jurassic Park, né, velho? Né, cara? Tava guardado no galpão. Tava guardado. Vai, vamos usar lá, vai. Vamos usar lá, cara, que, porra, foi caro pra cacete, cara, e, meu... Porque você vê, né, até os cenários da série aqui são iguais ao do filme. Sem contar que o plot é uma coisa requentada de o elo perdido e perdido no espaço, né? Mas ir ao passado pré-histórico, pra mim, é a mesma coisa de você ir pra uma ilha mágica desconhecida, sabe? Cara, mas... coisa, cara, porque se você for ver, por exemplo, é a mesma situação, entendeu? Você ir numa ilha desconhecida, longe de tudo, que ninguém sabe onde fica, não sei o que, não sei o que, é como se voltasse no tempo, cara. É, dá uma letra do peito. Mas pensa o seguinte, cara, o futuro tá fudido, né, pela história, e eles começam a mandar humanos pra pontos no passado pra reconstruir a humanidade. Você viu no trailer a quantidade de tecnologia que esse povo carregou passado? Ah, cara, imagina o Stargate, velho, o tamanho do portal. Então, agora imagina o efeito paradoxo que isso cria. Não, imagina essas pessoas que são normais há 90 milhões de anos atrás, você imagina como ele está agora no futuro, né, cara? Não, fora que, tipo, isso, se você for passar em questões de volta ao passado, futuro e etc, isso não pode. Papo, né? Não, eu não vou levantar esse papo, vai. Tá distorcendo a história, né, cara? Não, vai distorcendo completamente. O carinha hoje desenterrando um ser humano, o fóssil, né, de um ser humano de 65 milhões de anos, né? É, com uma metralhadora na mão, né, velho? É, com um carango também, né? É, uma marca isso, de pneu. E nem só isso, né? Eles voltam no passado, X milhões de anos atrás, encontram os dinossauros e voltam pra repopular a Terra, correto? É. O que aconteceu que os dinossauros não estão aqui até hoje? É mesmo, né? Eles mataram, viu? Acabou a comida, velho. Caiu um meteoro muito louco na Pangeia, muito doida, matou todo mundo que não morreu no impacto, morreu de fome num tempo depois. Como que eles vão sobreviver, velho? Como é que eles têm essa tecnologia pra sobreviver assim há 90 milhões de anos atrás? Não tem como viver assim no futuro? Então, essa série não tem muita lógica, inclusive. Cara, eu tô com essa série, eu tô assim em cima do muro ainda, velho. Primeiro porque essa série já foi adiada, o piloto já foi adiado duas vezes. Essa série, se eu não me engano, tá pra ter estreado no início de 2010. É, já foi adiada duas vezes. Ela, por sinal, antes de Falling Skies, né? Ela já era falada antes, né? Com certeza. E Falling Skies já tá aí já pra estrear. E por outro lado, é Spielberg, velho. Spielberg na produção de séries. Spielberg manda bala, velho. Ele fez Band of Brothers e produziu também o The Pacific, né, velho? Que são duas séries de guerra maravilhosas. Ou seja, eu ainda tô em cima do muro. Eu acho que eu só vou ter uma opinião mesmo assim quando eu ver o piloto mesmo pronto. Aí eu vou dizer, pô, essa série é uma graça ou então essa série, cara. Caramba, velho, tem tudo pra ser massa. Não, mas peraí. Eu ainda tô em cima do muro. Você tá citando duas séries que não teve só o dedo dele na produção, né, cara? Ele do lado do Tom Hanks lá, ele dirigiu. Ok, ele foi mais presente na produção, mas mesmo assim, ele teve envolvimento direto com a produção. Tanto no departamento de arte, tanto, sabe, na escolha de atores e tal. Ele foi mais ativo na Band of Brothers e no The Pacific. E eu tô vendo que, tipo, na Falling Skies e na Terra Nova, isso não tá acontecendo, cara. Ele só tá assinando lá a produção. É, pode ser. Como ele assinou a produção do Transformers, né? É, pois é. Apesar que o Transformers, visualmente falando, né? É algo digno dos feitos que ele fez até hoje. Ah, já eu não acho, velho. Porque Transformers pra mim é uma cambada de porca voando na minha frente, velho. É um acidente de carro que dura duas horas, né? Games. desenvolvedoras de games aí, com a chegada da E3 2011, né, já começam aí a divulgar suas listas de jogos que eles vão se focar mais neste ano, né? E a Electronic Arts já passou a sua, né? E ela segue a lista aí. No caso, são Battlefield 3, Mass Effect 3, né, Guizão? Cada dia, dia mais. FIFA 12, Kingdoms of Amalur, Madden NFL 12, NCAA Football, Need for Speed, The Run, caraca, mais um Need for Speed, NHL, SSX, Star Wars The Old Republic e The Sims 3. Sinceramente, de todos esses daqui, acho que o Madden, que eu acho legal, de futebol americano, e o talvez Mass Effect 3, nem o Star Wars aqui me impulsiona muito não, cara. Você tá maluco? Você viu o trailer do Battlefield 3? É, o Battlefield é que tá, é que eu não joguei. Não, tudo bem, mas você viu o trailer do Battlefield 3? Alguém viu o trailer do Battlefield 3? Não, é super elogiado, né? Não só o 3, como os anteriores, cara. E alguém gosta de algum desses jogos aí, Torinho? Meu último videogame foi Super Nintendo, ou seja, eu tô aqui só pra acompanhar vocês. Eu nunca fui muito ligado a games, velho. Eu sou da fase de ter botões, um pra pular, outro pra dar soco, outro pra dar chute. Mega Drive, ou desculpa. Bom, eu não sei como tá, né? Eu não sei como vai tá E3 e tal, mas eu tô ansiosamente esperando qualquer informação legal que saia sobre o Mass Effect 3, porque eu tô viciadaço. Star Wars me interessa um pouco. Battlefield, cara, assustador o trailer, é uma coisa assim, impressionante, mas eu não sei não, cara. Bom, tem que esperar agora E3, né? Porque além disso, saem muitas outras desenvolvedoras, né, cara? É, cara, todos esses jogos aí, ultimamente, que tá saindo de batalha, de atirador em primeira pessoa ou terceira, a EA, eu tô sentindo que ela tá, meu, assim, no topo, praticamente, né, cara? Todos os últimos, assim, grandes jogos que eu joguei, de tiro, essencialmente tiro, né, sem ser FPS ou especificamente em terceira pessoa e tal, cara, você joga Army of Two, é EA, Crysis 2, é EA, e assim vai, Bulletstorm, é EA também, cara. Então, quer dizer, pô, ela promete, né, cara, nessa área, assim, de jogos de tiro, a EA tá, ela tá se sobressaltando sobre os de esporte, né, que geralmente é ela que dominava, mas ainda assim ela não abandona esporte, né, tá certo que aqui os que mais dominam são os esportes mais internacionais, né, fora que o brasileiro não tem muito foco, né, no seu FIFA 12, mas enfim, tá aí, né, tá aí o Madden, né, já na 12ª edição, e também tem a edição aí do futebol americano universitário e também a de né, a Liga de Hockey aí, que também tá na 12ª edição, e a maioria dos jogos aí disponível em todas as plataformas aí. E o Torinho escutou eu falando assim, mó, mó, mó, mó, mó, mó, mó. Pior que é verdade, eu admito. E a Ubisoft revelou algumas informações aí sobre o novo game da série do Assassin's Creed, que vai se chamar Revelations, que vai encerrar a trilogia que, assustadoramente, começa pelo segundo jogo, né? Que é o Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Brotherhood, e agora Revelations, que vai terminar a história do Ezio, que é o personagem do segundo jogo. O jogo vai ser ambientado em quatro lugares diferentes da Constantinopla, que vai ser Constantine, Beyazid, Império e Galata, e a Capadócia também vai ter uma participação no jogo aí. E no jogo vai ter as torres, o conceito das Torres Borgia, né, que tem até uma série, né, The Borgias, que faz parte do jogo, foi expandido pro novo sistema que é o Covil dos Assassinos aí, que é uma região tomada que é uma região tomada por eles, assim, e vai ter umas fortificações, entre outras coisas. Nesse jogo, Ezio, que eu gosto de chamar carinhosamente de Elésio, vai estar com 50 anos, e ele vai ter uma arma nova que vai ser um gancho com cabo que estilo Just Cause, não sei se vocês conhecem. Também vai ter uma mudança também, que em vez da visão de águia, agora vai ser um sentido de águia, né? Que vai ser possível prever algumas coisas no sentido aranha. Vai ter um sentido aranha agora no personagem dele. E na trama, você vai conseguir jogar com três personagens, que é o Desmond, o Ezio e o meu favorito de todos, apesar de não saber nadar, o Altair. cara, o personagem, o Altair, ele circula mais que cidade. O Altair, ele tá no primeiro Assassin's Creed, ele fica lá na parte de Jerusalém. Ah, então ali. Não precisa, né, velho? Pô, vai se afogar no quê? Num poço? Não, mas tem... Num oásis. Rio, essas coisas. O que eu fico louco, cara, é que eu joguei Assassin's Creed 1, adoro o jogo, apesar de ser repetitivo pra diabo. Cara, ele subia um prédio de, sabe Deus quantos andares, uma mega torre, um relógio gigante, essas cidades, assim, históricas. Cara, se ele pulasse numa poça d'água, ele morria afogado, velho. Mas que porra de assassino que é esse? Pô, o cara pula de 10 andares, o cara pula de 10 andares de altura num monte de feno e não sabe nadar, velho? Exatamente. Não sabe nem boiar. Porra, vira de perde a respiração e vira de barriga pra cima, cara. Você não sabe se o cara é resistente ou bom de mira, né? Porra, meu, tá louco. Cara, mas tu jogou o 2 também, né? Porque, assim, eu só joguei um. Por mais que eles derem uma variada agora pro novo, pro final da trilogia aí, que você bem disse, começou do 2, você acha que o jogo vai deixar de ser o que é, cara? Cara, eu acho que não. Convenhamos, cara, todo jogo tem essa proposta. A gente fala, pô, eu tô super ansioso pra Mass Effect 3, tô ansioso aí pra Gears of War 3, e, cara, eu joguei o 1 e o, por exemplo, né, o Gears of War 1 e 2, achei fantásticos jogos, cara, mas eles não têm diferença nenhuma entre si, né? É, o segundo jogo melhora um pouco, a jogabilidade é melhorada, mas fora isso, cara, não vejo muita diferença, não, mas eu gosto bastante, né? Então, assim, porque o legal mesmo até, muitas vezes, não sei se é por causa do gênero, assim, o sandbox, né, de você, pô, cavalgar, você tem um território muito grande pra explorar, né? E nesses termos, eu acho que quem soube aproveitar melhor essa mesma estrutura de jogo, foi o Red Dead Redemption, que é um jogo grande, em nenhum momento ele se torna repetitivo, porque tem várias tarefas e elas são, cara, bem diferenciadas uma das outras, entendeu? E apesar de ser uma temática diferente, né, eles trabalham ao lado da história pra desenvolver a jogabilidade também, cara, e isso daí eu não consigo ver no Assassin's Creed até agora. Isso é um vídeo de 8 minutos da Engine, né, do Tekken vs Street Fighter. Mostra mais, assim, um pouco da jogabilidade mesmo. A jogabilidade, por enquanto, lembra um pouco mais Street Fighter do que o próprio Tekken. E o que vocês acharam? De todos os jogos de luta, o que eu mais gostei sempre foi o Tekken, porque ele tinha bem menos magia e era mais fácil pra administrar o controle. Mais tapa na cara, né? Era mais porrada mesmo. Então eu gostava mais de Tekken. Tinha um ou outro golpe com magia ali, mas era um soco mais forte e tal, mas nenhuma magia de projetar, que nem Hadouken, etc. O Tekken, ele fazia até um pouco de alusão de ser mais assim um jogo, digamos, uma luta técnica, né? O cara que abusa da técnica e não assim o impacto visual e porradeiro de um Street Fighter, que tá legal, mas eles têm essa diferença, né? Às vezes tu pega um jogo, um lutador com um estilo de luta muito diferente do outro, né? E pô, você tem que mudar totalmente esse estilo de jogar também, né? Não é só o personagem que tem que mudar. Então, assim, o Tekken por esse lado, eu acredito, assim, o Tekken é bem legal, né? Pela questão técnica que o personagem transparecia. É, e tem um contraponto disso, é quando você não sabia jogar nada, você que pegava aquele personagem capoeirista, o Ed, ficava igual um maluco apertando dois botões ao mesmo tempo, assim, não simultâneo, né? Mas ficava variando entre dois botões e você ganhava a luta do cara mais viciado, de uma maneira bem estúpida. Era tão chato. Compensação, 30% das pessoas na Terra sabem jogar com o King, né? Então você acha que poucas pessoas vão saber jogar. E quando você vai lutar contra o cara que sabe, você toma um cacete inacreditável. Sim. A ponto do cara começar um combo com você, você largar o controle e mijar, e o cara ainda tá fazendo combo. King era pelão mesmo. Quem sabia jogar com ele era viciado pro caramba. E também com aquele ursinho lá. Você já viu o negro viciado jogando contra o urso? Com o panda. É. Também era pelão pro caramba. Era pelão também. Agora eu queria ver uma luta em King vs Zangief, hein, velho? Nossa, deve ser muito louco. Teremos essa oportunidade agora. Miscelânea. E alguém no setor de despacho de encomendas de submarino acordou com muito bom humor, né? Ou entrou naquele espírito de porco, né, que a gente já conhece de alguns indivíduos aí. Porque isso é a única explicação pro que aconteceu, né? Uma pessoa comprou um notebook aí de R$1.200 e ao chegar a encomenda na casa da pessoa, veio a caixa, né? A marca submarino e tudo mais. E contendo lá dentro, né, dois dispendiosos pacotes de macarrão instantâneo. O miojo mais caro do mundo. Eu achei muito mais legal, foi a chamada da notícia. Submarino vende notebook, entrega macarrão e destrói o Dia das Mães no caminho. Depende do notebook que a pessoa comprou, é mais fácil fazer, é mais rápido fazer 3 miojos que inicializar, né? Não, eu não sabia que o submarino vendia miojo. É, também é uma outra informação nova pra mim, eu não sabia que entregava miojo. Cara, agora você imagina, não, mas... você imagina o que, que deve ter rolado, velho, lá no setor de logística. A ponto do cara ver e falar assim, quer saber, eu vou por um par de miojo nessa porra. Eu acho que ele trouxe de casa, velho, não é possível. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele deve ter jogado dentro da caixa, aí alguém lacrou a caixa e me enviou, sabe? Ainda mais porque miojo e notebook tem tudo a ver, né, velho? É igual, rindo, né? Até o peso é igual, né, cara? Pois é. Eu quero saber, eu quero saber o tamanho do notebook que ela comprou, porque ficou grande o miojo dentro da caixa, hein? O duro é quando chegar o notebook, ela colocar pra ferver por 3 minutos. Ai, caramba, que fez um puta comercial da Magi, né? Rapaz, nessas horas eu só penso, velho, que se fosse nos Estados Unidos, a pessoa tinha ganho um notebook, não. Tinha ganho dois numa brincadeira dessa. Nossa, tinha ganhado a parceria com a Amazon, se fosse isso. Tinha ganhado ações da Amazon. Pois é. Mas aqui no Brasil fica por isso mesmo, é um pedido de desculpa e a gente vai mandar o negócio pra você. Notebook de novo com um cartãozinho de Dia das Mães, né, cara? E mais duas caixas de miojo. É a sua escolha, né, cara? O cara bota uma lista de sabores lá. Garanto pra você, essa mãe aqui demorou mais de 3 minutos pra esfriar a cabeça, viu? Nossa, imagina que tenso, cara. O cara chega e diz, ei, mãe, mãe, oi, mãe, tudo bem? Tudo bem? Recebeu o presente? Recebi, seu filho de uma puta. É, porque o submarino também tem esquema de cartãozinho, né? Se você for dar... É, um presente do seu filho Juliano para você, mamãe querida. Esse dia tão especial. Um presente à altura com a pessoa, né, velho? Isso é tudo que você merece durante todo esse cuidado que você teve minha vida inteira. Obrigado, mãe. E ele nunca mais foi o meu filho preferido. Com amor, Juquim. Você sabe que o mais legal que aconteceu é o seguinte, cara. O submarino, quando contatado aí pela pessoa, né? Obviamente, ela foi lá e reclamou. Chegaram a pedir devolução do macarrão, velho. Nossa, mano. A mulher enviou aqueles potinhos de exame de fezes, né? Tá aqui, ó. Eu pegava esse miojo, eu colocava num quadro, velho. Não devolvia, não. Lembrança do submarino de 2011. Essa mulher deve ter pedido no submarino.com.par, né? Do Paraguai, né, velho? Que você pede um PlayStation meio tijolo, né? Você anuncia pra vender no jornal, ó. Vendo pacote de miojo, 600 a unidade. Ó, é o seguinte. Pacote de macarrão instantâneo mais caro que eu encontrei na internet custa R$1,45. Então vamos lá, calculadora. É 1.200 dividido por R$1,45. Ela vai poder comprar 827,58 macarrões instantâneos. É macarrão a dar com pau, né? Mas não tem o valor emotivo, né, cara? De um presente, né? É, lógico. Rapaz, se ela almoçar e jantar miojo todo dia, dá 2 anos e mais um pouco, velho. Dá 2 anos e 26 dias de macarrão. Pois é, olha aí. E a Catherine Bigelow, que é a diretora lá que ganhou o Oscar, né, do ano passado por... É, como é o nome do filme? É... Hurt Locker, Guerra ao Terror. Guerra ao Terror, eu ia falar Guerra dos Tronos, olha aí. Ela já planejava o primeiro filme sobre a morte do Bin Laden. Cara, esse negócio de morte do Bin Laden, com certeza, né, eu não dou 2 anos pra ter um filme disso. Ah, eu digo aí. Semana que vem já vai estrear no Discovery Channel, velho, um comentário sobre a morte do Bin Laden. Olha, eu digo uma coisa, ó, vai estar entre Will Smith e Denzel Washington como Barack Obama. E Jeremy Renner, Brad Pitt, George Clooney e Tom Cruise como soldados que mataram lá o Bin Laden, né? E o Jamie Foxx. Praticamente 15 homens um segredo, né, cara? Oscar 2013 com certeza vai estar a morte de Bin Laden como um dos favoritos lá pro Brasil. E o Ed Murphy como Bin Laden, né? Eu sou o Borá. Fazendo, né, aquele... O Borá. O Borá seria legal. Great success! You found me! Let's Bomb USNA. É, mas segundo a notícia aqui, o que era? É que ela já tinha planejado, antes disso acontecer, um filme que falasse a respeito da morte do Bin Laden? Ou seria dos planos do exército e tal, pra chegar perto ou algo do tipo? Cara, muita gente tá dizendo aí pela internet que foi o Jack Bauer que matou o Bin Laden. Eu já discordo disso, porque jogaram o corpo no mar, e quem joga o corpo no mar é Dexter. Então eu acho que quem matou foi o Dexter. Cara, awesome. Vocês viram o vídeo do porquê o corpo do Bin Laden foi jogado no mar? Por quê? Não? Não vi, não. Não, é um vídeo, assim, é muito engraçado. Tem dois Marines no helicóptero e um corpo enrolado num pano. E eles estão levando de volta pra base. Aí eles estão lá conversando, pô, matamos o Bin Laden e tal, não sei o quê, vamos levar agora pra casa. Aí o negão se empolga e, sem querer, bate o braço no corpo, o corpo cai pela janela do helicóptero e cai no mar. Daí os caras ficam com aquela cara, putz, e agora? O que a gente vai falar, né? Aí eles pegam e dão uma desculpa que teve que jogar no mar o corpo pelos motivos aí que a gente conhece. Na verdade, é uma propaganda de uso e cinto de segurança, saca? Os caras zoaram com essa parada. Mas o mais importante, que é a Catherine Bigelow, é uma coroa gatíssima, né? Falando em gatinhas, vamos ao nosso momento sofá. Bora, melhor parte. Momento sofá. E nessa semana tem uma compilação belíssima de 26 fotos de garotas cosplayadas de Princesa Leia. É, a última foto não é de Princesa Leia necessariamente, né? É de Boba Fett. Mas vale muito a pena dar uma conferida aqui e eu vou frisar detalhes da foto 14, a qualidade da comissão de frente, nota 10. Ah, cara, mas a mais gatinha é a foto 2, hein? Eu gostei da foto 17. Mas tem famoso aí também, né? Diz aí. Ah, que vergonha. E a tem Bel. Dá uma olhada na 25. Eu me sentiria à vontade de ir na foto 6. Foto 6. Essa 4 também tá uma coisa de louco, viu? Eu sou o Jabba aqui que ela tá pegando. Ah, e tem a 2 também. A 2 é a Olivia Moon, pô. Então, mais gatinha de todas. Temos a Olivia Moon, é a foto 2. Isso. E temos a Chris Bell. É a foto 15. Dá uma olhadinha aí. E vamos comparar a foto 2 aqui, a diferença das Leias, né? Temos uma Leia em primeiro plano e temos uma Leia em segundo plano. É. Dá pra ver uma ligeira progressão entre Leias, né? E tem o Léo do Raul de Fobia com uma camiseta vermelha lá no fundo. Sacanagem. Vamos dizer que o tempo de escravidão fez maravilhas pra Leia, né? Pode falar pra gente. A imagem 24, que é a Leia original. É, ela é mó ideal, né, cara? Gatinha. Sim, mas é a tal diferença que o Guizão mencionou, cara. Porque ela do primeiro filme até esse, que é o último da trilogia, O Retorno de Jedi, cara, pô, é uma senhora diferença, né, cara? Não, a escravidão fez milagre. Então, a gente não sabe se é só por questão aí do figurino e tal, cara, mas, pô, nossa senhora, né? Caramba, o Jabba fazendo milagre, né, velho? O que falta na Leia é peito, né, cara? É, depois dessa, eu não entendi porque todo mundo queria ver o Jabba morto, né, velho? E essa foi a 90ª edição do Nerdrops. Quero agradecer a companhia mais que bem-vinda de Pablo. Ô, eu que agradeço, cara, esse convite inesperado, digamos, de última hora. Ah, nunca é de última hora, vai. Larga a mão de ser mentiroso. É, faltou aos 45 do segundo tempo, mas de qualquer forma, assim, na moral, assim, agradeço demais. E aguardo a visita de vocês. Espero que vocês vão lá nos conhecer, ou nos visitar novamente, o bardonerd.com. Estamos também com um podcast chamado Bebo do Cast, mensal, tudo der certo, não sei quando que vai lançar isso, quando que vai ser lançado. Até hoje eu espero ser chamado, por sinal, porque eu não deveria ser Bebo do Cast, devia ser Torinho Cast, mas tudo bem. Não, tá, o seu lugar está guardado. E agradeço lá, vou lá, conheça-nos, visite-nos, comente-os e etc. Tá bom. E também o nosso meu querido amigo, já participou comigo na edição passada da leitura de comentários do Nerdrops, meu querido Carlos Torinho. É isso aí, Carlos Torinho, lá do pautalivrenews.com. Visitem aí, que você que gosta de podcast de humor, irreverente, com muitas notícias idiotas e esdrúxulas, então é um podcast legal. Então visitem aí pautalivrenews.com. E também, se você que gosta de baixar séries e filmes, se você que gosta de mandar um dedo do médio para as grandes empresas cinematográficas do mundo, baixem aí filmes no filmesconlegenda.net, espalhando cultura na internet. E também visitem lá meus textos lá e comentem nos textos do tossechanchada.com. E em breve também vamos estar de volta aí com Rock 30, né? Lá no jerimumbeta.com.br. Enquanto isso, eu vou virando arroz de festa participando do podcast dos outros. É isso aí. E como é uma tradição aqui no Nerdrops, o aniversariante escolhe a música e decidam entre vocês aí quem vai escolher a música de hoje. Aniversariante. Quem participa é aniversariante, não se preocupe. Ah, então tá. Ah, então posso pedir? É, uma só. Vê aí que pra outros dois eu pedir. Ah, eu pedi primeiro então. Pode pôr duas. Eu vou pedir então Baroness, que é uma das grandes bandas aí que surgiram nos últimos tempos, da nova onda do metal americano. E essa música é do último disco deles, do Blue Album, que, pô, é de 2009. E pra mim é um dos grandes discos do 2009. E o Baroness, essa música se chama The Sweetest Curse, é a segunda música do CD, porque a primeira é a introdução. Né? E cara, Baroness é muito legal. Se você não conhece, procure essa banda, que é muito boa mesmo, velho. E por sinal, se você não conhece a banda, você deve conhecer pelo menos a arte dos caras. Porque o guitarrista e o líder da banda, o vocalista também, John Dyer Bailey, ele faz a capa de várias bandas aí do novo metal americano, né? Ele fez muitas capas aí. Então eu escutei aí com Baroness, com The Sweetest Curse. Muito boa. E você, meu querido Pablo? Cara, mantendo a tradição como um bom nerd bêbado, eu vou escolher Cerveja Barata, do Rock Rocket. Uma banda muito massa. Conheci os caras pessoalmente num show que os caras vieram fazer num boteco tosquíssimo aqui na minha cidade. Conheci, troquei uma ideia com os caras, cara, muito gente boa. E esse som tem tudo muito a ver com a ideologia do Bairro do Nerd. É isso aí. Dúvidas, e-mails e comentários, pedidos inusitados de encomendas do Submarino, envie para nerdrops@nerdrops.com ou nerdrops@nerdrops.com.br ou, mais conhecido, nerdrops@gmail.com. E um beijo na bunda. E até segunda. Eu também. Mas de todo mundo. enchem a descarga, os cachaceiros passem o dia inteiro ali. Mas a cerveja barata, cerveja barata.